noite a todos. Vou pedir que se acomodem aí. Nós estamos... Eu sou o Luciano Buligon, prefeito de Chapecó. Estamos aqui acompanhados pelo menos uma pessoa de cada secretaria do governo. Estivemos aqui o ano passado. Vamos começar a nossa reunião às 7 horas e vamos encerrar às 8h30. Então, os que estão com a camisa do Grêmio vão perder meia hora, acho, do jogo. Gente, eu estou acompanhado também do vice-prefeito, Hélio. O nosso programa Ouvindo o Nosso Bairro, nós, o ano passado, tivemos em todas as comunidades do interior e da cidade. Foram 22 comunidades do interior e 50 comunidades da cidade, inclusive aqui, quando ainda estava em obras aqui, uma das reivindicações era para terminar essa obra aqui, né? Tivemos aqui, tivemos em todos os bairros, 50 bairros de Chapecó e as 22 comunidades, maiores comunidades do interior. Ouvindo para construir, eu vou falar aqui 15 minutos, 16, no máximo 18 minutos, e depois nós vamos passar o microfone para a comunidade. O que nós fizemos no ano passado? Vocês lembram que nós andamos aqui pelo Cristo Rei e elegemos pelo menos duas pessoas, que eram dois delegados, que representariam essa comunidade dentro do orçamento do município de Chapecó. O ano passado, nós ouvimos a comunidade para colocar as demandas, duas ou três demandas, no orçamento desse ano. E agora, o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós viemos aqui, primeiro, para mostrar para vocês as demandas que foram escolhidas nessa região e para planejar os 4 anos, que é essa lei aí, ó, plano plurianual, e para planejar o ano que vem também, que é a nossa lei de diretriz, a nossa lei orçamentária. Então, nós viemos aqui para mostrar o que vocês escolheram e para vocês dizer, ó, isso aqui já foi feito, isso aqui não foi, isso aqui nós queremos que seja prioridade, e nós queremos outras prioridades, nós queremos discutir outras prioridades. Nós viemos aqui para ouvir a comunidade. Eu gosto sempre de fazer uma referência sobre esse assunto, né? O prefeito, ele não é obrigado a ir às comunidades para ouvir. Ele poderia fazer uma reunião, fazer uma audiência pública e fazer a lei lá no gabinete. Pegava o Dirceu, pegava o Nemésio, a Sandra, o Marcos, a Fernanda, enfim. Ia lá para dentro do gabinete e fazia a lei. Pegava aquela lei e ia para uma audiência pública, mostrava a audiência pública e pronto. Mas o nosso perfil é de ir até as comunidades. Eu poderia ficar lá no gabinete, mas estou vindo falar com as comunidades para entender... E para aquele pouco recurso que a gente tem, saber onde que deve aplicar. E por isso nós estamos aqui para planejar o nosso plano plurianual, que é os 4 anos, para fazer a lei de diretrizes orçamentárias, que é o ano que vem, é desse ano já foi, e para planejar a lei orçamentária. Aqui, ó, nós planejamos 4 anos. E aqui nós planejamos... o orçamento ano a ano. Então, aqui a gente diz, nos 4 anos vamos fazer um colégio. Nessa lei orçamentária aqui, a gente diz que ano que aquele colégio vai sair. Se é em 2018, 2019, 2020. Ou até 2021, que vale por 4 anos. Então, o que o prefeito veio fazer? O prefeito veio se aconselhar com vocês. Eu vim aqui para ouvir. Para ouvir aquilo que eu já ouvi o ano passado e para renovar ou para tirar as prioridades daquele ano e botar novas prioridades. Depois que nós fizermos isso, nós vamos mandar a lei para a Câmara. E eu boto esse trâmite aqui justamente para mostrar para o pessoal como é que é. A lei vai para a Câmara, depois que a gente ouve vocês, faz a lei. Manda para a Câmara também pode fazer uma audiência pública igual a essa. Os vereadores, via de regra, têm vindo. Aqui nós estamos com o Gringo, com o Carraro. Quem é que dos vereadores está aqui? O Claymar. O Cleito está aqui, Os vereadores, via de regra, vêm também para a audiência, né? Mas eles também, quando estiver lá na Câmara de Vereadores, também podem fazer uma reunião dessas para aumentar a legitimidade do processo de construção disso. Essa é uma característica minha. Ir ao encontro das pessoas. E é assim que eu me sinto bem sendo prefeito. É assim que a gente consegue construir uma política pública de aproximação das pessoas, porque eu costumo dizer, pode passar, né? Eu costumo dizer que o prefeito, e eu quero explicar isso para vocês porque é importante, e por que é que eu não vou na casa de vocês? Por que, prefeito, que o senhor não vai na minha casa? Pelo simples motivo que eu precisaria 14 anos para ir em todas as casas do município. São mais de 80, 90 mil casas. Se eu ficar meia hora em cada casa, tirando sábado e domingo e botando tudo, eu ficaria meia hora em cada casa e ficaria quase 15 anos para passar todas as casas. Não tem. Então, eu tenho que reunir as pessoas. Escolher os delegados, reunir, vir, ouvir, falar, conversar, saber quem é. Entregar o microfone e a pessoa fala o que ela quiser. Mas que diferença tem o prefeito do pai de família ou da mãe de família? O senhor, o avô e a avó que cuida da nenê. Que diferença tenho eu do senhor? A minha diferença é que eu me candidatei e recebi mais votos que os meus adversários. Só essa. Eu não sou melhor e nem pior que o senhor. Nós somos dois cidadãos. O senhor cuida da sua família, eu lhe cumprimentei, o senhor cuida da sua netinha, né? E eu cuido da família e cuido do poder público. Então, eu costumo dizer, mostrar isso aqui, ó. Se precisar comprar um sapatinho para nenê, o senhor vai ter que tirar do seu orçamento. É isso que o pai faz, ó. Então, eu botei o xereque aqui, porque diz que eu sou parecido com o xereque. Eu até acho que sou meio parecido, de lado, assim, né? Meio parecido. O xereque tem 3 filhos, eu também tenho. Só que a minha esposa é um pouco mais bonita que a Fiona. Apesar da Fiona também não é feia, né? Então, o que, que o pai de família faz dentro desse exemplo aí? O que, que vocês fazem? Vocês gastam tudo que vocês querem? Não, se eu gastar tudo na conta de luz, vai me faltar a conta de água. Agora subiu a gasolina, já vai subir a água, já vai subir dia 21 de agosto. A luz já deve subir agora dia 5 já. Então, eu não posso botar todo o dinheiro num lado, vai faltar do outro. Isso é o orçamento familiar. O senhor tem que pensar na viagem, no jogo, né? O pessoal que gosta da Chapecoense, amanhã a Chapecoense está jogando, sai do orçamento da família. Como é que eu vou pagar o ingresso? Como é que eu vou pagar? Tem as outras coisas, o transporte, o combustível, manutenção do carro, alguma mensalidade que tu paga no coleginho, né? Eu gosto de brincar com as meninas aqui, né? Os cuidados pessoais, o cabelo, a pele, os pés, né? Vai lá no casamento, na formatura, precisa se arrumar. Quanto é que custa fazer o cabelo e a unha? Para as mulheres a gente sabe, agora os homens não sabem. O cabelo, a unha, completinho, e uma maquiagem, tu gasta 250 pila, 300 pila, quanto não mais. Então isso sai da onde? Sai do bolso. Esse é o que você administra na tua casa. E o prefeito, sabe o que ele faz? Ele administra o público. Então, eu boto lá, ele meio assustado, lá o xerecão. Por quê? Porque, além daquelas preocupações da família, ele tem todas essas aí. Ele tem que fazer funcionar o restaurante popular, ele tem que cuidar do aeroporto, que queima uma lâmpada lá, que custa não sei quanto. Ele tem que ver as obras, aí se chove é porque choveu demais, se não chove é porque está seco. Ele tem que, o transporte escolar, ele tem que cuidar da acessibilidade. É, o prédio não pode ser mais inacessível, tem que ser acessível. Tem a licitação, tem o salário, tem os convênios, tem a gestão fiscal, o orçamento como um todo, tem o orçamento da cultura, da saúde, da educação, da infraestrutura. E tudo isso está na cabeça do prefeito, ele não pode deixar faltar uma coisa e outra. Então, o prefeito só aumenta. Então, aquela pergunta que eu fiz para o senhor, qual é a minha diferença do senhor? É que o senhor administra o orçamento familiar e eu administro, além do familiar, o público. E o prefeito é como um pai, ele não faz o que ele... Tu acha que o prefeito não queria asfaltar tudo? Tu acha que o prefeito não queria botar cada posto de saúde e ficar 24 horas aberto? Vocês pensam que na cabeça, não minha, só desse prefeito, eu estou dizendo qualquer prefeito, você acha que ele não queria fazer? Ele não faz por um motivo, porque o orçamento não aguenta. Aí ele tem que escolher. E vocês sabem o que a gente decide às vezes? Eu tenho que cortar a catarata para poder operar as gargantas das crianças no inverno, porque na garganta a criança é mais importante que o olho. O que é mais importante, as crianças respirar no inverno ou a vovó enxergar, já faz tempo que ele já não está enxergando, vai ficar mais 6 meses? Que não tem. Mas é tanto assim, eu só vou dar um número para vocês. A maior empresa de Chapecó chama-se Aurora. Não era a maior. A partir de dezembro desse ano ela é. Antes era a Sadia, agora é a Aurora. A Aurora cresceu, a Sadia não é que a Sadia diminuiu, foi a Aurora que cresceu. O orçamento da Aurora, gente, o orçamento de um ano da Aurora é 12 anos e meio o orçamento do município. Eu estive hoje com o Mário, presidente da Aurora, e disse para ele, um ano seu é 3 mandatos de prefeito, 3. Um ano da Aurora é 8,5 bi. Um ano da prefeitura de Chapecó é 700 milhões. Não sei se nós vamos alcançar os 700 milhões esse ano. A previsão é que alcance. Tomara a Deus que alcance. Mas não sei se alcance. Divide 8,5 bi por 700, dá mais ou menos 12 anos e meio. Então, a gente tem a impressão, né, de que a prefeitura pode tudo. Eu não vou dizer que não pode. Pode muita coisa, mas ela precisa de dinheiro para fazer. E se não tiver, não faz. Então eu conto isso para mostrar como é que o dinheiro vem para a prefeitura hoje, né? Eu vou sair daqui porque é melhor. No Brasil, 57% do que entra no cofre dos municípios do Brasil vem do governo federal. Em Chapecó é 45%. O ano passado, agora fechou o balanço aqui, é dados do ano passado. No Brasil, 25%, na média dos municípios, vem dos estados. De Santa Catarina, por exemplo. Para nós, para Chapecó, é 22%, 52%. No Brasil, em média, é 18% que arrecada no cofre do município, IPTU, receitas próprias. Em Chapecó, a gente consegue mais, 20,5%. É daí que vem o dinheiro. Que bom quando a economia nacional vai bem. As pessoas dizem assim, mas aqui em Chapecó não tem crise. Pior que tem. Porque a maioria dos recursos que vem do governo federal. Se o governo federal esmurecer, se a indústria nacional não ir bem, Chapecó também não vai bem. E aí você começa a cortar gastos. O ano de 2015 e 2016 era desesperador. Essa era a expressão. Em julho do ano passado, era o fim da linha. Foi a pior arrecadação do município de Chapecó, foi em julho do ano passado. Em agosto, parou de piorar. Parou de piorar. E hoje está estável. Não está ruim, mas está longe da gente conseguir pagar as dívidas que ficou para trás, porque nós precisamos ganhar para pagar aquilo que ficou 2015, 2016. Mas estamos com o salário em dia. É o único município acima de 100 mil habitantes que consegue deixar o servidor em dia e com o salário com a reposição inflacionária. Nenhum outro. Não sei se vocês têm visto greve, não sei do quê. Não vamos longe. A 15 quilômetros daqui estão em greve. Em Xaxim. E nós estamos conseguindo manter. Por quê? Porque tem gestão. Aí tem gente que diz assim, não, é porque tem um pão duro lá também. Eu me considero pão duro mesmo. Mas por quê? Porque tem gestão e porque nós estamos cuidando. Eu precisava dizer isso, gente, antes de ouvir vocês, para a gente conseguir ficar sintonizado. Por que é que o senhor não fez, prefeito? Eu não fiz ainda, porque não tem recurso, porque a demanda vocês estão colocando aqui para nós. Ô, Geraldo. Vila Rica. Ô, Lindoto. Tudo bom? Tudo bem? Então, aqui estão as demandas, ó, que vocês escolheram. Depois, se alguém precisar, eu boto esse slide de volta aqui, né? O Cristo Rei começa lá com a implantação do posto policial, a praça de esportes na comunidade, e termina aqui com a limpeza e coleta de lixo na Afonso Pena, né? O Eldorado e a Água Santa, a retirada dos postes e obstáculos sobre o passeio público, e termina aqui com a limpeza e roçada de lotes. Isso aqui foi todas as demandas que vieram das reuniões. O Alvorado e o Lajeado, pavimentação asfáltica e melhoria de iluminação pública aqui. Começa lá tudo isso aqui. Depois, se vocês querem, volta. Bela Vista, implantação do posto policial para garantir a segurança da comunidade, o término da obra do ginásio de esportes ao lado do centro comunitário, e vem aqui até roçada nos terrenos baldios, ali perto da Macdima. Belvedere e Dom Jerônimo, implantação da iluminação pública, implantação da escola e ampliação das vagas do CEIM, e termina aqui com melhorias das drenagens. Essa aqui foi o Belvedere. Vila Rica, implantação de tubulação drenagem na Vila Rica até o colégio, construção da capela mortuária, bem-vindo até implantação de projetos sociais com artesanato e atividades físicas. Aquelas ali foram todas as demandas que vieram. O que está no orçamento desse ano? Cristo Rei, as duas lá. Ó. Conclusão do pavilhão comunitário e praça de esportes e equipamentos públicos. Do Eldorado e Água Santa, está no orçamento desse ano. Construção de ginásio de esportes no colégio, pavimentação asfáltica, regularização fundiária e implantação da passarela e botoeira. Alvorado e Lajeado, concluir a reforma do espaço anexo e a pavimentação asfáltica. O que está no orçamento do Bela Vista? Melhoria e reforma do centro comunitário, implantação de playground, pavimentação asfáltica e abertura da rua Brusque. Belvedere e Dom Jerônimo, pavimentação asfáltica, passeio, implantação e melhorias de iluminação pública. Vila Rica, implantação da praça, capela, pedras, pavimentação com pedras e drenagem das ruas do bairro. E o que, que eu vim fazer aqui, então? Eu vim ouvir vocês, para que vocês me dizer o que, que disso aí continua como prioridade, o que, que tem que ser a mais, o que, que tem que ser a menos, e perguntar o que vocês quiserem, e eu vou responder o que eu sei. O que eu não sei, os meus colegas da secretaria aqui me ajudam. Tá bem? A partir desse momento, conforme combinado, 7h15, o microfone está aberto. Nós vamos terminar a nossa reunião às 8h30, que a gente tem que ter horário de início e fim, porque senão depois, quando eu convidar os delegados para vir, as delegadas, vocês vão dizer, eu não vou porque o senhor não cumpre o horário. Então, pelo menos o horário é a primeira coisa que nós temos que começar a cumprir. E o horário está cumprido. 7h15, a palavra está... Eu me entregaram um documento aqui. Quando eu cheguei, que eu fui cumprimentar o pessoal, não está mais aí quem me entregou o documento? Ah, está aqui, está olhando lá atrás, o senhor está aqui. Os membros do Conselho Local de Saúde do bairro Cristo Rei Alvorada, abaixo assinado, vêm por meio dessa solicitar a data de inauguração e início do atendimento da nova estrutura de saúde da família do bairro Cristo Rei, tendo em vista que a mesma encontra-se em fase de finalização. Aguardamos resposta por escrito da solicitado pelo período de 3 dias a partir do recebido desse. Mas, documento. Não pode. Vem aqui, vamos tirar uma foto aqui, o senhor me entregando aqui. O senhor for. Vamos. Aqui, isso aqui, tira aqui, ó, ali para o fotógrafo ver. Não. Agora uma o senhor leva e me deixa outra. O senhor quer pegar um recebido, vai lá que ele dá outro. Aqui está a primeira pergunta, eu vou ouvir todo mundo, depois eu respondo em 10 minutinhos e a gente passa a palavra para os vereadores que quiserem. A palavra está aberta e já recebemos a primeira. Diga a casa do albergado, como que está a situação que estava à venda? Sim, a venda é a do Estado. Tinha uma placa de venda. Sim. Não é só... Prof. Já vamos dizer. Vamos lá, mais? Vamos, gente, vamos. essa a casa antiga, o albergue ali, a gente levou uma proposta para troca, né, da creche daqui, né, prefeito? Por aquele albergue ali. Está em andamento isso aí ou não? Já vamos te responder. Vamos ouvir todo mundo e eu respondo, senão fica assim, daí as pessoas não querem perguntar, porque demora a responder. É, eu queria saber como que fica a vaga de creche para nenê, que eu estou lutando desde o início do ano e não consegui ainda, e ela já tem 4 aninhos. Tá bom, e é bem bonitona. Já vamos responder. Boa noite, nós somos lá do Vila Rica e a gente gostaria de saber a respeito da capela mortuária e da praça. E a gente também está precisando de salas para creche lá também, que não tem mais vaga na escola. E o saneamento básico, que isso é prioridade do nosso bairro. Tá bom, Vila Rica é forte. Tu quer falar ou já vai? É? Já falou por ti? Tá, tá bom. Aqui a senhora, aqui, ó, Isabel. Referente à autorização, o bairro Dourado do Asfalto, que foi feito 3. Abaixo-assinado no Eldorado. Abaixo-assinado do Eldorado. A senhora fez um abaixo-assinado. 100%. E a minha rua lá é de 22 metros, passa um caroto, tem que jogar na rua, que infelizmente a prefeitura abriu e não colocou nem os tubos. E qual que é o nome da rua? A rua? Caçador. Abandonada, como sempre. 22 anos, esquecida. Só no valor do IPTU. A famosa rua Caçador. É, a famosa esquecida, né? Verdade. Famosa Rua Caçador. O que que faz um loteamento mal feito, né? É, exatamente. Estamos fazendo. Isso aí. Não estou dizendo o que que fizeram com a cidade anos atrás. Boa noite. Só um pouquinho que já... Fala aí, que me ajuda. Nós temos no mesmo bairro um pessoal que a prefeitura criou um loteamento. A prefeitura está conseguindo fazer uma escritura desse loteamento. Parece que é 10 por 14. Ali no Eldorado, o senhor está falando. O senhor também mora na Caçador? Eu moro na Caçador. Isso. E o senhor está dizendo que, para o lado de cima, a prefeitura está relocando umas famílias, né? Não, ela colocou as famílias lá, sim. No caso, tudo legal e tudo. Sim. Mas como é, tem condições dela fazer um documento para esses lotes, para essas pessoas? Pois é a regularização fundiária que nós... É só uma discussão antiga que eu vou lhe responder. Sim. Mas é bom que o senhor fale, eu estou aqui para o senhor ouvir. E ali, que nem ela falou, nós temos a rua, temos um valetão no lado... Que simplesmente, se cair um carro dentro, entra todo o carro, está lá para o senhor ver no carro. Desde 90, que nós compramos o terreno ali, continua sempre a discussão e... Não termina, não. Mas sim. Já dou a resposta. Boa noite, sou Elizabeth, eu sou gestora no CI Eldorado. A minha pergunta é... A gente já ampliou bastante o atendimento nos últimos anos. De 35 crianças que nós atendíamos há 9 anos atrás, hoje a gente tem 160 crianças. E a nossa demanda ainda é muito grande. Principalmente o pedido da comunidade por vagas integrais. Hoje a gente tem 4 salas alugadas e, juntamente com o conselho escolar, a gente visitou a escola, a secretária também que está presente, do Maria Bordignon, e tivemos algumas ideias da construção de um espaço próprio no pátio do Maria Bordignon, já que a gente pensa também nas verbas da casa, né? Sim. Então, a gente está aguardando também uma posição. Certo. Agora o vereador João Rosa também está aí. Chegou mais algum vereador? Não, né? Volta aqui no Bela Vista. Ah, sim. Essa menininha no ouvindo do bairro é ela, né? Ela... Bela Vista, vamos ver aqui. É esse segundo aqui, ó. O Bela Vista, o primeiro também está concluído. E o segundo era um playground que uma menininha chegou no ouvindo do bairro lá. É ela, que deve ser ela, que deve estar agradecendo. E ela pediu para fazer o playground, que estava todo destruído lá. A gente conseguiu. Estava tudo tinha de madeira, né? E a gente está... Que legal, é um retorno positivo, né? Esse é um do Bela Vista que a gente fez a reunião lá. A gente sabe que é uma obrigação nossa, né? Mas, à medida do possível, o investimento que foi feito a pedido da comunidade. Então, é só um retorno, que bom. Obrigado, agradece ela, por favor. Vamos lá. E deu para transmitir. Volta lá para o patrão. Bom, eu só quero fazer uma pergunta para o prefeito, se agora, durante esse... até o final do ano, com essa verba que vai entrar nos cofres da prefeitura agora dia 10 de agosto, segundo o que nós temos sabendo, é uma verba que vai dar para fazer muita coisa. Será que vai ter para nós concluir o nosso ginásio de esporte lá no Alvorada? Qual é o dinheiro que o senhor está me anunciando? Que é não. É o senhor. Eu quero saber. Mais bem certo, se informa no Jornal Nacional. No Jornal Nacional? É, que saiu a semana passada. É uma verba que cuidado vai dar. Cuidado com o Jornal Nacional, que nem tudo é verdade. Nem então, tudo se é dia 10 de agosto, o cara ainda deu bem certinho o dia que vai entrar. Que tá isso bom. É dinheiro que os deputados trouxeram de lá, de onde eles tinham roubado e levaram para lá. Agora está voltando. Então, esse. Que e bom. É o estado de Santa Catarina, são 20 e poucos milhões. Chapecó, como é o município mais grande, vai ser 2 milhões, 200 e não sei quanto. Concórdia vem com 90, daí vem Chaxinha, conforme o tamanho do município, é o tamanho da verba que vai entrar tudo dia 10 de agosto. Então, agora, se o senhor disse que não sabe, o senhor vai ter que mexer com os caras aqui. Vou ter que me informar. Isso ali. É, vou me informar. Mas é uma boa notícia, muito obrigado. Eu posso lhe dizer que se é dinheiro roubado, e foi roubado muito desse Brasil... Foi roubado daqui para os Estados Unidos. Se é agora, roubado, eles só estão devolvendo, né? Tomara que venha. Não, já veio. Não. Já está no não, Brasil, não é, né? Não é dia 10 de agosto? Não, dia 10 de agosto entra nos cofres da Prefeitura de Chapecó, a parte que pertence para... Já digo para nós aqui em Chapecó, dia 10 de agosto. O dinheiro já está circulando, não sei aonde. Se até chegar aqui não roubaria a metade, pode ser que dê alguma coisa. É verdade. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos esperar chegar. O que ele deve estar falando é da repatriação, né? Tomara a Deus que venha, né? Vamos lá, mais alguém? Nós podemos terminar antes também a reunião, se precisar. Boa noite. Boa noite. Eu, como presidente do Conselho Escolar do Bairro Eldorado, né, gostaria de ver a quantas anda a construção do ginásio de esporte, que foi aprovado como prioridade. Né, e lá no colégio? É, no colégio. Maria Bordignon, um décimo? Isso. E já era para estar em fase de começo de obra, né, porque era para esse ano. Né, e já temos no mês 7 e nenhum tijolo foi sentado até agora. Né. Ah, e não vai ter esse ano. Mas depois eu respondo. os colorados e os gremistas aqui hoje. Ali, fardado. Vamos dar a volta. Bom, gente, eu posso começar a responder, se mais tiver alguma... Vamos lá. Eu vou começar a responder, se por um acaso tiver mais alguma pergunta aí. Quero agradecer aqui o Sr. José da Silva, né, que trouxe as demandas, o Iraci Marafon, a Lúcia Pinheiro, a Raquel Nascimento, o João Kramer, o Carlos Piscine, o Dirci Piscine, a Elizabeth Colombelli e o Paulo Cavalheiro, que foram as pessoas que, por enquanto, deram voz aí à nossa grande região do Cristo Rei. E eu vou começar a responder o conselho aqui da nossa unidade de saúde. Né? Tem alguém de Caxambu do Sul aí, não? Nascido em Caxambu? Sempre tem um. O nosso posto de saúde aqui do Cristo Rei é maior que o hospital de Caxambu, que tu deve ter nascido lá naquele hospital, porque ele tem mais de 40 anos, e tu deve ter uns 25. Então, só para vocês terem uma noção, nós temos três postos de saúde que estão em fase de conclusão. Um no Belvedere, quem mora lá no Belvedere sabe, aqui no Cristo Rei e lá no Esplanada. Ô, louco, vou desligar isso aqui. E aí, nós estamos em fase de conclusão. O que eu posso adiantar para vocês... é que, se dependesse de mim, já estava funcionando. Por que que não está funcionando? É falta de recurso. Nós precisamos, além de terminar o nosso posto, nós temos que deixar os outros funcionando. Né? Agora eu estava lendo, agora há poucos dias, dizem que aqui em Joinville também, eu não sei, isso eu não vi. Eu sei que em Betim, que é uma cidade importante de Minas Gerais, fechou dois postos de saúde. Por quê? Porque a crise é tanta que tu tem que começar a escolher. Né? O nosso posto aqui, por exemplo, aqui tinha 3 turnos, nós diminuímos para 2. Mas porque tu é mau, prefeito? Não, não é porque eu sou mau, porque eu não tenho recurso para manter até as 10 da noite aberto. É melhor eu diminuir do que fechar. Então, o que que nós temos? É fácil fazer o prédio? O prédio até é fácil. O problema é o recheio do prédio. Então, tinha uma senhora, quando eu era criança... que ela vendia cuca, daí o pai brincava com ela, se queixava que era muito cara a cuca. E ela dizia, como é que um pão custa tanto e a cuca custa tanto? E ela dizia, é o recheio que é caro. Né? Ela queria dizer que era o recheio. O posto de saúde, os colégios, né? O recheio é muito caro, porque são equipamentos caros, você tem que botar médicos lá dentro, você tem que botar enfermeiros. E eu vou dizer para vocês, qual é a data que nós vamos? Nós vamos definir uma data, pretendo, como prefeito do 100 anos Chapecó, inaugurar esse ano. Para começar a funcionar o início do ano que vem. Se continuar assim a economia, se a economia der uma fraquejada, e daí vocês vão assistir no Jornal Nacional, como disse o Sr. José, né? Se ela der uma fraquejada, nós já vamos... Porque é aquilo que eu falei no início, eu tenho que escolher, ou manter ou não manter. A mesma situação é do Belvedere e a mesma situação é do Esplanada. O que está mais adiantado, né, Ned? Eu acho que é esse aqui e o Belvedere. Está mais adiantado? Eu já visitei essa obra, já andei ali, tenho muita vontade de inaugurar, mas eu preciso ter responsabilidade. Porta que se abre não pode fechar. Então, temos que ter segurança no abrir a porta. Eu não tenho vergonha de dizer que é falta de dinheiro. Sim, não tenho. Se eu tivesse, eu não podia estar aqui. Eu não tenho vergonha de dizer. Agora, eu preciso ir tocando. Os médicos precisam ir recebendo. Nós temos mais de 150 médicos hoje. Tinha 186, dados últimos agora. 211 médicos. Que ganham muito bem para trabalhar, para manter o salário. Aí alguém pode estar dizendo, que não, ninguém falou, mas já vou me adiantar. Mas está faltando remédio, prefeito. Remédio a prefeitura não faz. A prefeitura paga o salário e aí precisa comprar remédio. E aí, para comprar, depende do laboratório entregar, depende que no prazo entregue, depende de licitação. Agora, o cidadão não pode sair do posto sem uma receita, sem o médico atender, sem a enfermeira enxergar o cara. Aí, se não tiver, aí o prefeito vai sapatear, porque aí ele não consegue botar o médico. Agora, remédio ainda, nós temos que comprar, não tem, nós não fizemos remédio. A não ser as xarope de gripe, que todo mundo sabe fazer. Não posso, o senhor José saiu daqui, ele se muda e eu não consigo enxergar o outro. Ele foi embora? Ah, é hora do jornal, foi mesmo. Eu queria responder para ele, mas ele pediu para responder escrito, vou ver se tem um endereço para a gente poder responder isso que eu falei aqui escrito. Tudo que eu estou falando está gravado, né? Permuta do albergue pelo CEIM, que a prof falou aí. O albergue é do governo do estado. Nós estamos de olho naquele albergue ali para fazer o NAI, que nós queríamos fazer. Depois nós queríamos permutar para fazer a creche. E o estado diz que vai vender. E nós queremos ficar com ele. Então, para o estado vender, precisa ter uma lei, enfim. Agora, muita boa vontade a gente tem, mas depende do outro lado, né? Aqui no nosso colégio, aqui do Alvorada, eu falei Alvorada ou Esplanada antes? Esplanada, né? O Alvorada aqui, nós temos o nosso colégio ali, que é o Minha Gente ali, né? Que tem aquele telhado sextavadinho ali, oitavadinho. Aquele terreno ali é da União. Nós estamos até hoje tentando trazer para nós aquilo ali. Conselho Comunitário do Bela Vista, do Estado de Santa Catarina. Nós também tentamos trazer, conseguimos fazer o terreno, terminamos o ginásio. Eu até achei que iam agradecer aqui, mas não agradeceram, vou eu mesmo agradecer o ginásio, que a gente conseguiu terminar ali. Isso tudo, por quê? Porque o governo do estado passou para o município e a gente conseguiu. Onde o gringo tem a secretaria dele lá é do estado. Ele está emprestando para nós, lá na frente da UPA, na frente do CTG Quero Quero. Então, algumas coisas a gente consegue, outras não consegue. E eu não posso brigar também, por quê? Porque não adianta, se brigasse, adiantasse, já tinha resolvido. Depende, não é nosso, é do Estado, e nós estamos nessa luta, que eu também estou respondendo a duas perguntas aqui. Né? Vagas para o CEIM. Está faltando vaga aqui? Nós precisamos, de 4 anos, por exemplo, nós precisamos achar um jeito. A secretária vai ter que achar um jeito dessa nenê bonitona aí. O que eu vou dizer para vocês? Eu tenho ido, e todas as sextas-feiras de tarde, eu tenho escapado da prefeitura e vou visitar. Eu tenho ido em creche que tem carro de 350 mil reais chegando para deixar a criança na creche. Isso me incomoda. Porque se um pai tem 350 mil para comprar um carro, ele não tem 600 pila por mês para pagar uma creche. Então, nós vamos para esse lado aí, porque não tem mais, a cidade cresce muito, que bom que cresce, só que os caboclos que têm dinheiro também precisam ajudar. Vai chegar o ponto, hoje, por exemplo, se vocês vão no posto de saúde, eu, por exemplo, trago comigo aqui. Ó. Se me der um xilique, alguma coisa, eu tenho meu cartão do SUS aqui. Para provar que eu moro aqui. Porque vocês não pensam que porque é prefeito todo mundo conhece. Tem lugar que eu chego aí e o cara não sabe quem eu sou. E vamos que eu chegue inconsciente lá e não sabe. Está aqui na carteira. O Nédio está fazendo isso, está me ajudando, porque aí nós temos 400 mil cadastros, quase 300 e tantos mil, e uma população de 210 mil. Assim é que nós vamos ter que fechar o gargalo. As creches dependem, me perguntaram aqui e me perguntaram aqui das creches. As creches, gente, depende de um cadastro que o Ministério da Educação abre, e eu tenho que botar lá para dentro daquele cadastro qual é a demanda reprimida que eu tenho. Eu não posso inventar. Eu tenho que dizer que o Pedro, que o Paulo, que o João, que o Mário, que o Luciano, que a Maria, que está faltando creche, para eles me dizer, então nós vamos liberar. Porque saúde e educação é uma política que vem de cima para baixo. Eu vou abrir um hospital. Vai abrir um hospital para atender quem? Se tu tiver que atender o SUS, tu tem que ter autorização do Ministério da Saúde, senão tu não abre, assim como é o posto de saúde. Então, para que... Gostaria muito, vou lá alugar uma sala e botar mais umas crianças lá, mas como é que eu pago aquele professor? Como é que... Então, nós vamos ter que achar mecanismo. Ano que vem, eu estou pedindo para a secretaria me apresentar um estudo, para o ano que vem nós pedir para matricular a criança, ter que ter a declaração do imposto de renda do pai e da mãe para dizer quanto é que ganha. Eu convido vocês aí, as melhores creches que tem no município é do município. Não tem creche particular igual o nosso Pequeno Príncipe, igual a Aquarela, igual o nosso lá do Jardim do Lago, não tem. Cozinha limpa, igual não tem, brinquedo igual não tem, professor capacitado não tem. Materiais, empolgação, professor entusiasmado, não tem. Então, nós precisamos achar um jeito. Mas de onde é que o senhor tirou isso? O Rio de Janeiro já fez isso. E nós vamos ter que fazer aqui para aumentar. Enquanto isso, vamos cadastrar. Eu estou muito feliz hoje, que eu dei um aperto naquele rapaz de cavanhaque lá, para ele fazer a topografia. O ministro da Educação me ligou quarta-feira passada, dizendo que vai abrir uma nova escola no bairro São Pedro, pelas demandas. E eu disse para ele, ó, nós até amanhã temos que mandar a topografia do qual o terreno que nós vamos construir. Vai estar pronto amanhã, ele está dizendo, secretário. Porque, então, abriu, a gente cadastra. Só que nós precisamos uma demanda. O bairro São Pedro aumentou muito a demanda, conseguimos mostrar... Está vindo. Ou a nossa creche aqui, a solução é as crianças não podem ficar fora. Principalmente crianças que precisam. Eu tenho aqui um exemplo. Vou pedir para a Sandra, já pegaram os dados lá, a Lucy já pegou, pegar os dados para nós resolver. Nós precisamos resolver. Criança não pode, principalmente que precisa, pelo que vocês me disseram aqui, eu entendi o histórico familiar e entendi. Então, tem que fazer e vamos fazer e nós vamos achar um jeito. Ah, mas o senhor vai construir amanhã? Vou, se o Ministério me autorizar. Como me autorizou? Se eu estivesse no São Pedro, eu ia dizer, ó, vai começar a obra lá. É um colégio de 6 milhões que vão autorizar lá no São Pedro. E aqui nós também vamos... Essa quadra coberta que fala da Dona Maria Destre ali, vocês sabem quem é que foi a Dona Maria Destre, não? Dona Maria Destre foi a primeira dama do município de Chapecó em 1970, quando o marido dela, João Destre, era o prefeito. Era uma pessoa muito querida, deu um nome ao colégio. É bom a gente retomar essas coisas, que parece que Chapecó cresceu do nada, né? Que ninguém fez nada para Chapecó chegar. Então, quando eu pergunto, é para a gente fazer um raciocínio. São pessoas importantes que morreram, mas que deixaram uma marca, né? Passaram e deixaram. A Dona Maria, por exemplo, eu não conheci, não tive o privilégio de conhecer, porque quando o marido dela foi prefeito, eu nem nascido era. Eu nasci em 70. Andei muito estrada de chão, por isso que eu tenho essa cara de velho, mas eu só tenho 47 anos. Então, a Dona Maria, por exemplo, foi uma pessoa maravilhosa, que deixou um nome aqui no Eldorado. É a esposa do seu João Destre, que foi um grande prefeito, que quem trabalhava na prefeitura chamava de patrãozinho. Diz que era um cidadão muito bom, e que é só a senhora dele. Então, a Dona Maria Destre, nós temos um cadastro para fazer uma quadra coberta lá. Uma quadra coberta. Saiu a quadra coberta do universitário e saiu a quadra coberta do Parque das Palmeiras, lá do Urma, da Clara Urma, que é um colégio que saiu a quadra coberta. Esse aqui está cadastrado. Não saiu e não vai sair esse ano, eu acho. Se sair esse ano, nós vamos ter obra no início do ano que vem, mas está cadastrado, eu sei, porque é uma demanda de vocês de muito tempo. A Vila Rica. A Vila Rica é o exemplo de você e ouvir a comunidade. O ano passado, quando eu fui fazer a reunião lá, eu tinha certeza que vocês iam pedir asfalto. E o que a Vila Rica falou para nós? Não, nós queremos uma drenagem, uma capela mortuária, e se der, faça o calçamento. A importância de você ir lá ouvir as comunidades. Porque se eu não vou, eu acho que eles querem asfalto. E não é o que eles querem. Nós estávamos arrumando uma solução para a Vila Rica, gente. Do mesmo modo que nós arrumamos uma solução para a Alice, lá na IFAP. Uma empresa estava fazendo uma regularização da onde tem aqui o shopping. E nós íamos investir lá, eu já tinha dito isso para o Geraldo. Avançou até uma altura, voltou, avançou. E eu vou dizer para vocês, infelizmente, acho que não vai sair do papel. Então, nós vamos acabar nós fazendo lá. Nós tínhamos um compromisso lá. Eu pedi até para a Secretaria de Infraestrutura ir lá. Aquela drenagem não é uma dificuldade que a gente tem, mas nós precisamos fazer, que ela corta pelo meio ali, né? Passa um pouco mais para trás da Vila Rica, atrás do salão comunitário. Então, esse é um compromisso que nós queremos fazer esse ano. E nós queremos fazer a pracinha esse ano. A capela mortuária, nós vamos precisar tomar mais um fôlegozinho. Mais um fôlego. Se não der via empresa, a empresa que queria regularizar o lote do shopping, nós tínhamos pedido para ela fazer o investimento lá. Nós temos feito isso. A empresa tem que pagar para o município, ela não paga para o município, ela paga em infraestrutura para a comunidade. Isso já está acontecendo, já aconteceu. Lá no Alice, já aconteceu, tem uma creche lá que eles construíram. A capela mortuária do São Pedro aconteceu assim. Deixa eu me lembrar mais uma. Ah, lá no... Na Araras, lá. Cadê o Carraro? Como é o nome do loteamento lá em cima? Passando, que estão fazendo a creche lá. New Villas. São obras que acontecem. Chegam para o prefeito diz, não, o dinheiro não vem para o caixa do município, vai lá para a obra da comunidade e a gente aprova isso. E lá no Vila Rica é isso que vai acontecer. Avançamos lá... Melhoramos a iluminação pública, mas a gente sabe que precisa uma recreação, sabe que precisa capela e sabe que precisa drenagem. Nós vamos começar pela drenagem, vamos para a praça e o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos para a capela. A pavimentação da Rua Caçador. Essa, gente, é uma ação. Vocês. Não é só a pavimentação da Rua Caçador, é a regularização fundiária daqueles lotes do Caçador. O Eldorado foi um loteamento que foi feito na década de 90 e que não se respeitou uma APP que tem lá, que é uma área alagadiça. Parte dos lotes foi consolidada e parte dos lotes não foi. Parte das pessoas, a prefeitura conseguiu relocar e parte das pessoas não quiseram sair de lá. E estão pagando imposto. Estão trabalhando. E a ação e a... E esse problema se judicializou, virou um problema judicial. Quando eu digo que é um erro fazer o que foi feito, por quê? Porque foi autorizado fazer um loteamento, você paga imposto, e vocês têm razão, não estou tirando a razão de vocês, vocês têm razão, paga imposto, eles pagaram o lote, botam lá, e daí o Ministério Público entrou com ação dizendo que é uma APP que não pode ter e não deixa nós entrar para fazer obra de infraestrutura, e você fica naquela vai e não vai. A solução, a Tati não está aqui, né? Nós tínhamos arrumado uma solução, que é a relocação para ter um novo loteamento que está saindo, que é o tal de Água Santa. Esse loteamento ele começa aqui na Leopoldo Sander e vai lá para trás, e está na fase ambiental lá, não sei se alguém... Como é que está lá... Esse quem está falando é o secretário de Desenvolvimento Urbano para me ajudar nessa... Vai Boa lá. Boa noite a todos. Sou Franklin Brum Jr., estou secretário lá da SEDUR. Eu conversei com algumas pessoas da comunidade aqui do Eldorado e nós temos um termo de ajustamento de conduta, um TAC, que foi assinado entre a prefeitura e o município por um problema que aconteceu num loteamento, que foi feito um loteamento por um particular... E a prefeitura acabou tendo que assinar o TAC e assumiu um compromisso, um problema que não era dela, mas ela, como aprovou os projetos, acabou assumindo esse compromisso. E isso foi feito em 2000 e 2003, por aí, esse termo de ajustamento de conduta, e ele não evoluiu. Então, eu já estive conversando, já estive aqui, recebi uma equipe do Eldorado, uma turma do Eldorado que moram lá, nessa região, para nós sentarmos e fazer um projeto. Agora nós estamos em fase de... Eu vou precisar fazer todo um levantamento ambiental, um levantamento das condições, da estrutura, que eu não tenho estrutura na prefeitura, eu vou ter que fazer uma parceria com as universidades, para nós fazer uma nova proposta para o Ministério Público, já que nós fizemos um ajustamento de conduta, e ele é por prazo indeterminado, prefeito, ele pode durar até 10, 20, 30, 100 anos. Então, não, vamos fazer uma proposta concreta de 10 anos, de 5 anos, e fazer o quê? E resolver o problema. Talvez a gente tenha que deslocar ou realocar algumas famílias, mas em uma parte, essa é a proposta, eu não sei se o Ministério Público, foi isso que eu expliquei para o pessoal da comunidade, eu não sei se o promotor vai aceitar, mas nós vamos fazer a proposta. Quem sabe nós vamos aterrar uma parte disso, fazer drenagem, fazer o que for preciso fazer ali para urbanizar o trecho, e aí nós vamos deslocar as famílias de baixo para cima e a gente recupera toda a parte de baixo. Então, a prefeitura assume o compromisso dela, então, de fazer efetivamente aquilo que está se negociando há 10 anos, não conseguiu fazer. Em que pese a prefeitura já ter comprado uma área, o prefeito já ter deslocado, alojado 25 famílias, mas nós temos aí pendências ainda com 25 famílias que moram na região e 50 que compraram terreno. As que compraram terreno nós vamos ver da melhor maneira. Mas essas 25 famílias nós vamos tentar trazer. Alguns de vocês, acho que participaram da reunião que nós tivemos lá, né? Vocês estiveram lá? Não. Vamos tentar. Não. O que o Franklin está dizendo é que parte, né, não que não foi feito nada, e não foi, até foi feito antes da minha, foi com o Zé, com o João, quando ainda o Hélio era prefeito. O Hélio está onde? O Hélio já foi ver o Grêmio. Como é que ia ver o Grêmio? Está aqui. É... Foi feito, 25 famílias foram atendidas, tem, acho que ao todo tem 70 lotes, mas é uns 25 que é na condição de vocês. Como é que vai se resolver isso? Vai se resolver com, foi fazer, só para vocês que não sabem do assunto, tem uma noção. Foi feito um termo de ajuste de conduta sem data. É a mesma coisa que tu casar e não sabe o nome da noiva. É, como é que você vai... É, são problemas que foram acumulando durante os anos e que nós temos muita boa vontade. O problema é que aquilo ali não é área pública, é área particular. E tu tem que dar um passo para que você também não entre dentro de um processo e ficar processado. O que, que eu quero resumir com tudo isso? Existe um loteamento do lado, que é esse tal de Água Santa, que vai pegar parte da Água Santa, que tem lotes destinados à relocação. Agora... Eu pergunto, as pessoas que estão morando hoje na Caçador, querem sair da Caçador? Se não querer sair, complica mais. Se querer sair e ir para ali perto, né, como já foi 25 pessoas, eu acho que, se não me engano, lá na Vila Rica foi umas pessoas para lá. Na Vila Real, vizinha da Vila Rica. Pois é. E é o que tem. Pois é. É, saber não. A senhora vai ser convidada a sair para ir num lugar onde está regular e que tem escritura e tudo. É, só que ali perto. Não. Por que que é... Vocês estão no... Sim, eu sei, mas vocês estão numa área que foi decretada irregular. Irregular o processo porque está dentro de uma área de APP. Tá, mas vocês têm escritura? Vocês que estão aqui, nenhum quer escritura? Infraestrutura? Pois é, mas é que a rua está dentro da área irregular. Vocês podem estar, mas a rua não está. Sim, vocês moram para o lado de cima, não para o lado de baixo. Nós não temos contra o que o prefeito fez lá em cima. Modificou-se, pessoal. Se tivesse feito um loteamento legal ali, em sequência da rua, hoje tinha o pessoal dos dois lados da rua... Podia fazer a rua. Hoje alegam que não pode fazer a rua porque os de cá têm que pagar toda a rua, né? Sim. Porque a prefeitura não arca contra a metade. Não, o asfalto, você quer dizer. É, o asfalto, claro, sim. Justo. Então, nós temos uma rua simples lá. E vocês vieram aqui reivindicar somente a rua, o asfalto, não querem escritura, não querem nada. Nós temos escritura. Temos. Sim, tudo. Mas é só a rua, não tem ninguém aqui que quer escritura. Nós queremos... Nós queremos... do pessoal para poder passar outro? Como? Não, mas fala com calma, senhora, não precisa... Eu quero ajudar. Eu quero ajudar, eu não estou aqui para atrapalhar. Se eu tivesse, eu não estava. Eu quero que a senhora não me... Mas não adianta se irritar comigo, porque eu não fui eu que botei a senhora lá. Eu não fui vendedor. Eu também não falei isso. Pois então, nós precisamos se entender. A senhora tem que... A senhora está conversando com uma pessoa que pode lhe ajudar. Já fiz 3 abaixo-assinado e não tenho resposta nenhuma. Para asfalto, asfalto não vai ter agora. Não adianta abaixo-assinado. O que precisa ter é a prefeitura ir lá fazer. Abaixo-assinado é algo que movimenta, faz o pedido, mas não tem dinheiro para fazer asfalto. E mais, a Rua Caçador tem um problema do meio ambiente, que aí eu não posso lhe assegurar, porque eu não sei onde é que a senhora mora, não sei se é para baixo ou para cima, mas tem uma parte da Rua Caçador que eu não consigo entrar com as máquinas. E não adianta eu lhe iludir, é isso que eu estou lhe dizendo. Agora, se não é onde tem, onde não tem problema, arrumar a rua nós vamos arrumar. Agora, asfalto, a senhora vai ter que esperar, porque não tem. De lá tem umas famílias que fizeram uso campeão, ganharam até a telinha para cercar o mais do que o terreno. Então... Mas o uso campeão é feito por uma área particular, que a prefeitura não tem nada a ver com isso. Nós vamos discutir, eu queria só saber o que a senhora quer. Eu só queria complementar assim, ó, eu moro lá no Eldorado também, mas eu moro um pouquinho mais para cima, né? Então, eu entendo a situação deles, eu estou a par de tudo. O que eles estão se referindo aqui? Eles estão mais para cima, então, na época que foi tirado o pessoal de baixo, que eu conheço o pessoal que foi tirado, tudo, né? Eles não foram convidados a ser tirado, nada. Lá está tudo legalizado, sim, tudo certinho. Só que tem uma valeta enorme do outro lado da rua. Então, ali é bem complicado, é água suja, é lixo, que é na Caçador, mas ela é bem mais para cima. E é ali que eles estão tentando, né? Eles querem uma canalização ali, né? E arrumar a rua. É isso, acho que ela está tentando se explicar. Mas a máquina desce lá a volta e meia naquele pedaço, só tipo assim não foi arrumado bem como eles procuram. É que a pessoa parece que... Viu, eu não vim aqui para brigar com ninguém, gente. Eu vim aqui para nós se ajudar. Se o problema é uma valeta, não precisa... É, nós vamos... Pois é, então é pior. A senhora acha que eu quero fazer uma valeta lá? Não. É porque tem algum problema ambiental. Como? Foi ordem minha abrir a valeta? Eu determino que o gringo vá lá amanhã ver se dá para fechar a valeta. Senão a senhora vai, eu vou mandar abrir uma valeta. Vê se o prefeito, será que o prefeito... Eu não estou aqui para maldade, senhora. Senhora. Não sei se a senhora me conhece ou não conhece. Não, conhece o quê, então? O que a senhora tem para me contar de mim mesmo? Vamos sentar aqui. Não, de mim, não, da minha... Do mandado de prefeito. Sim. Muito mal. Tá ruim? Tá ruim. E eu mandei abrir uma valeta na frente da sua casa. Deve ter sido o senhor pelo prefeito, né? Porque cada vez aquela valeta está se tornando maior. Não, mas não, se dá para entrar com a máquina, a máquina vai amanhã. Claro que dá, lá não é tão banhado, senhor, banhado lá no fundo. Em vez de abaixar, cada vez está aumentando, A ordem que tem lá é que de determinados locais não dá para entrar. Não é o prefeito. Quero dizer para a senhora que eu não sou maldoso. Eu não tenho maldade no coração. E não fui eu que abri valeta nenhuma. Agora, com certeza, se der para fechar, vai ser eu que vou fechar. Tem que e o gringo está autorizado. Tem que pôr tubo, daí, porque os mosquitos... E a senhora... Não, vai ficar pai. Tem que ir lá, ela não sabe. Meu amanhã vai lá. Céu, depois estão bem a par nos meus problemas. Estamos entendidos. Né? Amanhã alguém vai lá, tu vai lá ver. Se der para entrar com a máquina, tape a valeta. Senão, vá preso. Se eu quisesse brigar, eu não precisava vir aqui. Bom, as respostas estão dadas, a palavra está com o vereador Cleito Fassá. Alô. Boa noite a todos, a todas. Satisfação estar aqui nessa noite, mesmo com a voz minha gastada. Prefeito, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os secretários, servidores. Em nome da dona Dirce, todos os moradores daqui, da região do João, dizer que nós, vereadores, temos uma missão um pouco diferente, embora temos a missão de defender a nossa cidade também. Então, eu, mesmo não fazendo parte do governo municipal, eu faço questão de estar na audiência pública para mostrar que vereador, né, Clemar, em seu nome, todos os vereadores, colegas aí, que os vereadores aqui de Chapecó têm um papel fundamental. Primeiro é que todas as propostas levantadas por vocês aqui na audiência pública deverão obrigatoriamente estar lá na Câmara de Vereadores com previsão orçamentária e nós temos a obrigação de ir lá sim aprovar o pleito que vocês levantam. Segundo, doutor João, cumprimentar o doutor João, também colega vereador. Segundo, nós temos o compromisso também de fiscalizar, né, e também de representar. E aí, Buligon, eu tenho que entregar para ti, e eu quero que vocês entendam um pouco da indignação de quem mora na Rua Caçador, compreendam, porque lá é uma longa história, e nós aprovamos em 2015, dia 28 de julho de 2015, doutor João, por unanimidade na Câmara de Vereadores, uma moção, quer dizer, uma reunião de trabalho, que foi realizada ali no bairro Eldorado, que naquela oportunidade não era o Buligon o prefeito, era o Caramori, e não apareceu ninguém da prefeitura naquela data. Ninguém. E os moradores levantaram todas as demandas e, de forma respeitosa, todos os vereadores aprovaram a moção 110, que traz todas essas pautas levantadas aqui, referente à Rua Caçador, bairro Dourado. Principalmente naquela área que foi retirada das pessoas, houve a promessa de fazer um parque, né? E aí, Franklin, eu tenho aqui os documentos, a moção e a ata da reunião do trabalho, que eu vou entregar em suas mãos, tá? Ou na mão do prefeito, para tomar ciência. E uma da indignação da dona Dirce, que ela também procurou o gabinete, e ela defende mesmo, porque, queira ou não, é muito tempo que eles estão passando por aquela situação. Ela foi três oportunidades, Hélio, três oportunidades lá na assessoria, lá no gabinete do prefeito, falou com a assessoria, para obter resposta da moção aprovada pelos vereadores. E não obteve. Nem a Câmara obteve. Mas reconheço que não foi o prefeito Buligon, era o Caramori naquela oportunidade, e até hoje não veio resposta. Então, aqui é uma oportunidade de apresentar todas as demandas, formalmente, aprovada pelos 21 vereadores, tá, naquela oportunidade. E aqui traz um pouco da... Deixa eu tirar a foto. Vou tirar a foto aqui, só entregar. Obrigado, Luciano. Aqui é a oportunidade de recuperar um pouco do diálogo, né, dona Dirce? E a Rua Caçador, bem como os moradores falaram, nós estamos, o pleito é de onde não há irregularidade, onde há regularidade. Né? Temos moradores que possuem todas as escrituras, devidamente registrado, e a rua é pública. A rua é pública. Até eu pedi para a minha assessoria também verificar esse termo de ajustamento de conduta, porque se é de 2000, 2003, faz mais de 15 anos, e para mim, Franklin, o interesse público se sobrepõe ao interesse privado, é uma regra básica do direito administrativo, e nós temos que dar resposta efetiva. Tá? Então, nesse sentido, que nós vamos ficar ainda de olho nesse TAC, nessa obra tão importante, como as outras que estão previstas nessa reunião de trabalho. De outra forma, de forma bem breve, até para poder pegar o segundo tempo do jogo do Grêmio, né? Os gremistas, assim, ó, é dizer que nós, vereadores, temos nossos debates, muitas coisas eu não concordo, mas não é aqui o momento de expor. Aqui é o momento de ouvir o programa Ouvindo o Nosso Bairro. Esse é o papel. Mas tem muitas coisas que eu discordo, mas em momento oportuno a gente pode dialogar. Mas, enquanto vereador, nós temos a missão também não só de fiscalizar, e mesmo não fazendo parte do governo, nós conseguimos 2 milhões de reais para o acelerador nuclear do Hospital Regional, com o deputado Colato, uma emenda de 500 mil para construir dois ginásios, que está em fase de construção, 500 mil para assistente social, talvez para construir o abrigo, e dizer para vocês que nós queremos mais, nós vamos ter outras reuniões para verificar, prefeito, outras emendas agora em outubro, para que nós possamos auxiliar a prefeitura também em verba, mostrar a real necessidade. Então, o que for ao alcance deste vereador, pode contar com o apoio, porque mesmo não fazendo parte do governo, eu defendo minha cidade e meu povo, e aqui é a minha missão, e vou ficar de olho na Rua Caçador, como também educação, saúde, que é um pleito muito importante aqui desta região, que precisa estar previsto no orçamento. E nós vamos cuidar que no orçamento esteja contemplado. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Tá bom. Estou cobrando aqui o homem. Mais algum vereador? Seu João, médico da rede pública, vereador, ex-prefeito. Fala devagarinho. Está ruim o som pelo microfone. Né? Boa tarde, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar toda a comunidade que aqui está, de vários bairros, dessa região aqui do Cristo Rei. Primeiramente, parabenizar o prefeito, sua equipe de trabalho, o vice-prefeito que está aqui também, os nossos secretários. Isso é um trabalho feito, construído por muitas mãos, construído por muitas cabeças, sempre sob a batuta do prefeito que coordena esse trabalho, para ouvir as comunidades, né? Para ver aquilo que a comunidade deseja e aquilo que o prefeito pode fazer. Então ele chega aqui, isso aqui não dá, vocês já viram como é que é. E nós, vereadores, o vereador Cleito acabou de falar, está aqui o vereador Cleomar, está aqui o Gringo, que também é vereador, o secretário, o Carraro, que é secretário, está aqui o Mário Tomasi, também, que é secretário. Eu gosto de estar nessas reuniões, porque nós vamos referendar lá na Câmara aquilo que o prefeito acordar com os senhores aqui, vai lá para a Câmara e nós vamos saber. Lá no bairro Cristo Rei, a comunidade pediu isso. O prefeito manda para a Câmara, quando ele mandar, porque ele tem orçamento para fazer. Se ele não mandar, ele já falou aqui o que manda, o que pode e o que não pode. Mas não é importante frisar isso à comunidade. Eu já fui prefeito 8 anos, numa cidade evidentemente menor, guardando as proporções, mas os problemas são iguais. Às vezes menor e às vezes maior. O prefeito, cabe ao prefeito executar obras. É o executivo que executa. O legislativo faz as leis, fiscaliza e aponta, indica moções, requerimentos, indicações, aprova ou reprova leis. Essa é a nossa missão. Estamos aqui hoje justamente para referendar aquilo que o prefeito está combinando com os senhores, nessa audiência pública, tudo está sendo gravado. E importante que acho que é, em Santa Catarina, o maior programa, ouvindo as comunidades, é o programa de Chapecó, criado pelo prefeito Luciano Boligon, premiado em Santa Catarina, disputou inclusive com Blumenau, o Joinville, só não foi vitorioso porque lá já estava terminando e aqui estava começando. Mas eu tenho certeza que esse ano, esse projeto vai ser copiado por muitos municípios. Porque é ouvindo o cidadão, que o prefeito olhando no rosto do cidadão, fala isso aqui dá ou esse ano, isso aqui dá o ano que vem, ou não dá. Para não ficar enganando o povo. E nós também lá na Câmara precisamos ter essa conduta. É importante frisar, e o prefeito talvez tenha falado, eu cheguei e já tinha começado, de toda a receita que o prefeito recebe, 25% ele é obrigado a aplicar na educação. Ele não pode pegar o dinheiro da educação e jogar na saúde. Não pode pegar o dinheiro da educação e jogar lá, fazer uma rua. Não pode. 15% daquilo que ele arrecada tem que gastar na saúde. Somando aí já dá 40%. Eu sou médico e posso falar de cadeira. Eu já fui secretário de saúde, sou vereador, já fui prefeito. Chapecó, se gastar só 15% na saúde, se aplicar só 15% na saúde o que recebe, no dia 12, no dia 15, mais ou menos, fecham os postos de saúde. Não tem mais dinheiro. Chapecó está gastando, o secretário estava aqui, chegou a gastar 33% em saúde. Quase 33%. Não tem município que suporte gastando 33%. Vai faltar para educação. Daí vai ter que tirar da educação, vai faltar para fazer asfalto, pagar os funcionários. Então, só aí já dá quase 40% do dinheiro que vem, já vem carimbado. Então, o prefeito também tem limitações, e nós temos que entender isso. E nós, eu sou da base do governo, mas não é por ser da base do governo, que eu também não deixo de dar razão àquele que solicita, que cobra. E dou razão ao prefeito quando vem aqui e diz, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. esse ano ou ano que vem. Por isso, eu queria aproveitar aqui para trazer uma informação aos senhores. A saúde de Chapecó, eu quero falar da parte de internação. Hospital Regional, nós fizemos uma audiência esses dias, eu comandei uma audiência pública com todos os prefeitos da região, vieram mais de 60 secretários de saúde. Hospital Regional atende, não é só Chapecó, atende quase 1 milhão de habitantes. São 83 municípios que o hospital atende. Sabe quantas cirurgias estão esperando? Não é só de Chapecó, da região, porque atende aqui. Com diagnóstico já esperando cirurgia? 10 mil pacientes. 10 mil pacientes, está aqui um. 10 mil pacientes. Às vezes as pessoas batem lá na prefeitura, cobrando. A parte hospitalar não é a prefeitura que paga, é o governo federal e o governo do estado. Essa é a alta complexidade. O hospital regional, ele recebe hoje, eu até estou usando um tempo, não tem nada a ver com a audiência, mas eu estou aproveitando para informar o cidadão, que às vezes me procura como médico. O hospital regional tem 6 salas de cirurgia, 7, uma tem que ficar para emergência. Se der um acidente lá em Maravilha, lá em Bom Jesus, tem que ter uma sala aqui para receber esse doente. Sobra só 6 salas. 6 salas. O hospital regional recebe para fazer em torno de 700 cirurgias por mês. Realiza mais de 1000. Mas essa diferença ele não recebe do SUS. Não recebe. Chega no final do ano, dá um estouro de 10 milhões de reais. Quer que cobra? Quer que paga? Se não for a prefeitura de Chapecó, é o governo do estado, a dívida vai, ou o dinheiro vai ficando. O ano passado, 10 milhões de prejuízo deu para o hospital regional. Talvez agora, nós só temos, está faltando vaga de UTI, vaga de UTI neonatal e também de UTI de adulto. Semana passada tinha 8 pacientes no corredor esperando UTI. Não tem UTI. Às vezes vai para Maravilha. Agora com a nova ala do hospital regional, vocês podem dizer, agora vamos resolver tudo. Talvez. Nós vamos aumentar em 10 salas de cirurgia. Vamos aumentar 20 e poucos leitos de UTI. Mas nós precisamos aumentar também o dinheiro para vir. Senão não adianta, vai ficar na mesma coisa. Vai ter o leito, mas não vai ter dinheiro para pagar. A nova ala do hospital regional vai custar, para funcionar, 60 milhões por ano. Aquilo que o prefeito falou. Abrir é fácil. O recheio que é o problema. É manter. Isso. Hospital da Criança, que é do município, quem administra o hospital regional. 48% dos pacientes que são atendidos no Hospital da Criança vêm de outros municípios. Vêm de outros municípios. O único município que coloca dinheiro no Hospital da Criança é Chapecó. Coloca 1 milhão de reais por mês. 1 milhão de reais por mês para o Hospital da Criança. E o Hospital da Criança atende 48% de pacientes de outros municípios. É isso que nós queremos mudar. Por isso que chamamos os prefeitos, chamamos os secretários de outros municípios, vereadores. Se os municípios, nós não vamos pedir dinheiro para os municípios. Eles têm que nos ajudar em Brasília a aumentar a cota do hospital regional. Para que depois que esteja funcionando, aí nós vamos ter poder operar todo mundo. Aí vai ter sala de cirurgia, tem médico, tem UTI. Mas nós precisamos aumentar o aporte financeiro. Da onde que tem que vir esse dinheiro? De Brasília. O governo federal não gasta hoje 4%, 5% do orçamento. Tinha que gastar 10%. Exigem que os municípios gastem 15, os municípios gastam 28, 29. E o governo federal tinha que gastar 10, gasta 6, 7. Só para encerrar. Todo mundo se queixa, falta de remédio, é verdade? Falta de remédio. Não é só aqui. Nós usamos benzetacil. Benzetacil para tratar sífilis. Sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. Nós só estamos podendo usar a benzetacil para tratar sífilis de gestante, só das grávidas. Por quê? Porque não tem nem para comprar a benzetacil. Os laboratórios não produzem, acho que é porque é muito barato, mas não tem. Então nós deixamos de usar nos outros doentes para usar na gestante, porque falta. E nós estamos com surto. Só o mês passado foi internado 8 crianças no hospital da criança com sífilis congênita, que nasceram com sífilis. Então nós estamos com um grande surto, não é só aqui, no Brasil. O governo federal repassa para comprar remédio, para a prefeitura, R$ 5,26 por habitante por ano. Esse é o dinheiro que o governo federal manda para nós comprar remédio, R$ 5,26. O governo do estado repassa R$ 2,26. O resto é o município que tem que bancar. Então, eu digo de cadeira, olhando no olho de cada cidadão. Não é para você da base, eu sou médico, eu vivo as agruras do paciente. 90% do remédio, o custo do remédio que é distribuído nos postos de saúde, é o município que banca. E não consegue bancar, o prefeito falou, por quê? Nós temos em Chapecó 210 mil habitantes que usam o SUS, mais ou menos 70%. Nós deveríamos ter com o SUS 130, 140 mil habitantes, porque muitos empresários usam Unimed, vão particular. Nós devíamos ter 160 pacientes no SUS. Nós temos 329 mil cadastrados. Significa que está vindo gente de outros municípios, que tem um cartão, tem um endereço aqui, e Chapecó está bancando tudo isso. Então, para vocês verem a complexidade disso tudo, falei da saúde porque é a minha área de atuação como médico. Quero parabenizar os vereadores que estão aqui, parabenizar o prefeito, parabenizar os senhores, as senhoras que estão aqui em busca de melhorias para o seu bairro, para a sua rua, para a sua comunidade, isso é muito importante. E o prefeito pela transparência que vem demonstrando, de mostrar, faz o que é possível, o que não é possível, não engana o cidadão. Eu não vou conseguir fazer esse ano e o ano que vem certamente voltará aqui. E nós, junto com o Cleito Fossá, Cleomar de Conto, não sei se tem mais algum vereador que está aqui, estaremos lá na Câmara de Vereadores para referendar aquilo que foi acordado com os senhores aqui. Muito obrigado, desculpe se eu me estendi, prefeito, e entrei num assunto que talvez, mas aproveitei que tinha bastante gente para falar as questões do hospital regional que vive na UTI. Se não é Chapecó meter um dinheirinho lá todo mês, o mês passado os diretores do hospital tiveram que fazer um empréstimo de R$ 5 milhões para cobrir as contas. Nós precisamos apertar o governo federal, que tem que mandar mais dinheiro para Chapecó, porque nós atendemos aqui mais de 1 milhão de habitantes no hospital regional. Muito obrigado, um grande abraço aos senhores. Obrigado, João. A experiência do João como prefeito, médico, servidor, muito obrigado. Bom, há algum vereador ainda que queira usar? Claimar de Conto. Fala com esse mesmo. Boa noite, prefeito. Boa noite, Hélio, vice-prefeito, os vereadores que já falaram aqui, os demais secretários, a toda a população aqui da região norte da cidade. Acho que interessante é nós mantermos aqui, conforme o prefeito apresentou e convidou as senhorias aqui, para falarmos, né, do ouvindo o nosso bairro. Né. Até não ia utilizar a palavra, mas como todos os vereadores tiveram a oportunidade, o prefeito, bem rápido, explanar sobre as demandas elencadas no ouvindo o nosso bairro na primeira fase, quando o prefeito visitou a todas as comunidades e eu, como vereador, acompanhei. E acho importante a participação do vereador agora também nessa segunda etapa do Ouvindo o Nosso Bairro, onde a gente já tem elencado quais as prioridades que a administração, juntamente com a população, elegeu para nós fazermos, apresentarmos como proposta concreta a ser realizada. Então, o que ficou definido por vocês com o prefeito virá para a Câmara de Vereadores para nós aprovarmos e assim o executivo executar essas obras que vocês elegeram em cada bairro como prioridade, e cabe a nós, vereadores, acompanhar, porque aqui nós sabemos o que vocês elegeram e o compromisso que o prefeito assumiu com os cidadãos, com cada bairro, e nós fiscalizar se o governo executa conforme tratado aqui no Ouvindo o Nosso Bairro. Então, acho que é bom não fugirmos do assunto. O doutor João muito bem apresentou algumas demandas e alguns números da saúde, mas o foco hoje aqui é a população ser ouvida. Então, vou ser bem curto, né? Me coloco à disposição de toda a comunidade, vou fiscalizar o andamento da execução das obras elegidas como prioridade, e a pauta aqui do nosso Ouvindo o Nosso Bairro, ela deve ser a palavra endereçada por vocês da comunidade e não somente nós vereadores ou a prefeitura. Então, parabéns a cada um de vocês que participou, né? Parabéns a cada um de vocês que apontou a necessidade de cada rua. Às vezes, no mesmo bairro, uma rua tem uma necessidade diferente, como o prefeito apresentou, que achou que na Vila Rica caiu e pediu asfalto, em vez que pediram e apontaram outra demanda. Cabe a mim, como vereador, acompanhar a reunião e fiscalizar. Desejo a todos uma ótima semana, parabéns por participarem da reunião e conto com esse vereador aqui na fiscalização da execução das obras que vão ser aprovadas na Câmara de Vereadores. Boa semana a todos. Muito bem, obrigado. Bom, não tem mais nenhum vereador, vou chamar o vice-prefeito para fazer o encerramento. Quero agradecer a presença de todos. Eu estou entendendo que as obras que não foram feitas, elas vão continuar com prioridade. E no Bela Vista, por exemplo, foi feito duas, sai da prioridade e entra as próximas duas prioridades. É isso que entendi. Vila Rica veio confirmar aqui as suas prioridades. A gente tem dado, quero dizer que a Vila Rica sempre é uma grande parceira. Vamos seguindo que nós estamos no caminho certo. A Rua Caçador, amanhã estarão lá, dona Dirce, o seu pleito vai ser visto, né? Tudo indica que é uma área de preservação permanente, podendo, nós vamos entrar. Quero deixar bem dito aqui que eu não mandei fazer buraco nenhum, mas com certeza vou mandar tapar, tá bem? Eu vou passar o microfone pro Hélio, e muito obrigado, uma boa noite, os gremistas, e boa sorte. Boa noite a todos, as comunidades, os delegados aqui representando, representantes legais das suas comunidades que vieram aqui atrás dos seus interesses, buscar e fazer daquilo que o prefeito colocou muito bem aqui nesta noite. Também eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, secretário, nosso colega da prefeitura, nosso prefeito, que vem no dia a dia numa luta danada. E eu digo para vocês que não é fácil, os problemas são grandes. Chapecó cresce a passos largos e junto vem os problemas. E nós queremos resolver os problemas. Qual é o prefeito que não gostaria de chegar pela manhã e resolver todos os problemas de uma cidade num tapa? Mas é impossível. Nós sentamos pela manhã e conversamos com o prefeito. Dá uma dor no coração da gente. Tanta reivindicação que vem. Esses dias estava lá a Vila Rica, o pessoal da Vila Rica estiveram lá falando comigo. A gente sabe da necessidade, sabe o que tem que fazer, sabe o problema que tem, e às vezes se torna impotente não poder resolver por outros processos. Mas nós queremos, diante do prefeito, o que é possível tentar resolver. E o que não for possível, que vai mais longe, não vamos deixar de trabalhar o problema. É isso que nós estamos na prefeitura. Estamos junto com o prefeito, direto na prefeitura, como vice, lado a lado do prefeito Buligão, procurando fazer esse trabalho. Eu voltei para a prefeitura, fui vice do João, fui vereador 2 mandatos, saí, voltei agora junto com o prefeito Buligão, porque eu conheço o Buligão. Conheço há muito tempo. E quando eu falei com ele, eu volto para a prefeitura, se nós vamos fazer um trabalho sério, de cima e embaixo. E nós temos que ter que ser sinceros com a comunidade e com a população. Nós temos que dizer para o senhor e para a senhora o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Não criar uma expectativa que depois você não vai resolver. Então nós temos que ter essa verdade com vocês. E vocês têm que. E aqui vocês estão hoje. Se vocês vieram aqui buscar os seus interesses, é porque vocês também estão bem intencionados de poder ajudar na administração. E ela só anda se as pessoas estão junto, procurando nos auxiliar e dizendo o que vocês precisam. Gente, tenha uma boa semana, procure, nós estamos à disposição na prefeitura, estão lá junto com o prefeito, vamos fazer esse trabalho com calma, vamos procurar essa cidade aí, fazer o possível por ela, uma cidade que vocês gostam, uma cidade que aqui eu nasci, que aqui eu convivi com isso um tempo, aproveitei e conheço uma parte dessa história, ter vivido, isso é muito importante. E com vocês que aqui estão, nós queremos fazer uma boa administração. Conte conosco, conte comigo, conte com o prefeito Buligão que está lá. Do dia a dia, nós estamos firmes procurando fazer o melhor para ter uma melhor qualidade de vida para vocês. Muito obrigado, tenha uma boa semana.